seguindo em frente com minha mente focada, com a alma livre e o coração pulsando na levada, sem esquecer dos sonhos não alcançados. Em plena luz do dia eu vou sonhando acordado, mesmo cansado não me dou por vencido. Passo a passo sigo o meu objetivo, olhando pro futuro sem esquecer do meu passado. Ainda há muito espaço para ser conquistado, derrubando barreiras pré-estabelecidas, baseado em uma imagem antiga pré-concebida de alguém marcado pra ser mais um perdedor. Mas o desânimo nunca me ultrapassou, e o que me resta é acreditar e ir atrás. Enquanto muitos dormem sigo querendo mais, mas os olhos podem enxergar, é o firme fundamento que me faz realizar. Indo além onde alcanço o pensamento, traduzindo em versos novos acontecimentos, tendo força na hora do tormento, sigo nesse firme fundamento. Indo além onde alcanço o pensamento, traduzindo em versos novos acontecimentos, tendo força na hora do tormento, sigo nesse firme fundamento. Não tem problema, o esquema é prosseguir. Os que dormiam acordaram, agora podem me ouvir. E acredite, assimilaram o beat, mas nem dando repeat entenderam que eu quis transmitir. Vou adiante sem parar no asfalto da cidade, olhando para o alto tendo a ajuda da verdade, que prevalece em mim como motivação, que me faz acreditar em fatos que acontecerão. Surgirão vários que vão desacreditar, fazendo aquele seu castelo se desmoronar. Busco a excelência, mas sem exaltação, o resultado virá como confirmação, antes da quarta estação chegar, antes do inverno se aproximar. Com pensamento sempre à frente do tempo, sigo acreditando nesse firme fundamento. Indo além onde alcanço o pensamento, traduzindo em versos novos acontecimentos, tendo força na hora do tormento, sigo nesse firme fundamento. Indo além onde alcanço o pensamento, traduzindo em versos novos acontecimentos, tendo força na hora do tormento, sigo nesse firme fundamento. Vendo que ninguém enxerga, acreditando, olhando para o alto, avante, deixando a esperança bater forte dentro de você.